Agindo como um psicoativo, respiro desse ar que me mantém vivo. Conteúdo armazenado pronto para ser usado, maduro e atemporal como de um livro. Me avisaram que era um teste, mas se desse certo espalharia como peste. Cria do sudeste, aqueles que acompanham minha caminhada pelo rap me chamam de mestre. Monstro. E é desse jeito que eu vivo, ter escolha própria no momento decisivo. Sabedoria que cura, saber buscar o ouro sem o berro na cintura. Sei a vida é dura, é sinistra pra geral. São poucos fazendo bem, vários pra fazer mal. Alguns tão sem rumo, outros tão sem rima. Eu na finalidade de fortalecer minha firma. É isso que me mantém vivo, figura de destaque nacional no ambiente competitivo. Eu vim do gueto e sei como é. Quem vem de baixo também sobe e se transforma no que bem quiser. Na fé, vivendo no melhor lugar, CDT, o que purifica é banho de mar. Sola C, as minas sempre vem falar, qual vai ser? Bota o bagulho pra embraçar e vamos viver. Enquanto a vida tem vivo na direção que proponho, estrada reconhecida na dimensão de um sonho. Se o sangue tá na veia, tá vivo. O coração ainda bate, tá vivo. A pista me dá condição, tô vivo. Vivo. Eu vim do nada, mas hoje tenho tudo o que preciso. Eu sei mudar da cara feia pro sorriso. Subverter a ordem é estabelecer uma relação de amor e ódio. Vivendo a vida única, pagando o preço de ser uma pessoa pública. É só pra quem é, se for fraco não fica de pé. Eu vivo no limite, só que não sou limitado. Transitei várias áreas sem esquecer do meu passado. Com uma fúria que me critica, se não gosta faz melhor pra eu aprender. Fica a dica, determinação para mim significa me mexer do zero e se tornar o pica. Na vivência, um pouco mais de experiência. Trouxe polêmica pra cena que andava anêmica. Fui modificado, mas também mudei. Avancei, iniciei, dancei, atuei. Gerei discórdia, eu sei, mas sou honesto comigo, falei. Vivendo do melhor, na simplicidade. Cada de mal pra impressionar, já passei da idade. Muito pela saco, batendo no peito e rejeitando o convite que na verdade nunca foi feito. O bagulho é tipo assim, enquanto vocês falam das emissoras, elas falam de mim. Adepto do rap honesto, sem ligar pro resto. Eu me testo, me manifesto e me mantém vivo. Vários seguidores dando a mão, demonstrando emoção. Sinceramente, isso pra mim é incentivo. Enquanto a vida tem vivo na direção que proponho, estrada reconhecida na dimensão de um sonho. Se o sangue tá na veia, tá vivo. O coração ainda bate, tá vivo. A pista me dá condição, tô vivo. Vivo. Enquanto a vida tem vivo na direção que proponho, estrada reconhecida na dimensão de um sonho. Se o sangue tá na veia, tá vivo. O coração ainda bate, tá vivo. A pista me dá condição, tô vivo. Vivo.